Eu tenho algo a dizer. Você pode crer que o mundo é cruel. Ninguém quer saber o caminho do céu. Não querem saber de Jesus e sua palavra. Por isso que ocorre tanta desgraça. Você pode crer, pode crer. Cadeias lotadas por culpa de uma nação desorganizada. O crime aumenta sempre sem cessar. Libere sua mente, Júnior Messi vai te contar. Você pode crer. Pode crer. Crime e droga só tem a perder. Você pode crer. Pode crer. Só Jesus pode salvar você. É, você pode crer. Pode crer. Crime e droga só tem a perder. Você pode crer. Pode crer. Só Jesus pode salvar você. Você pode crer. Vivemos em confronto. Drogados dessa vida dormem no ponto, não querem acordar. Isso é pior, nem da própria mãe. Esses caras têm dó. Eles saem à noite pra roubar e matar. As mães ficam em casa sempre a chorar. A notícia ruim que insistiu em chegar. Seus filhos foram mortos. Pá, pá, pá. Clic, clac, boom, boom. Sintonia ouvida. Satanás dá risada ao tirar uma vida. Imagina a tristeza de Deus Jeová. E junto com ele me põe a chorar. É triste ver os manos com olhos em brasa. Cannabis sativa conhecida por massa. Você pode crer que pra nós ninguém liga. Eu não sou crítico e sim realista. Você pode crer. Pode crer. Crime e droga só tem a perder. É, você pode crer. Pode crer. Só Jesus pode salvar você. Você pode crer. Pode crer. Crime e droga só tem a perder. Você pode crer. Pode crer. Só Jesus pode salvar você. Seja na rua ou em qualquer lugar, os olhos de Deus vão te vigiar. O Senhor é poderoso, pode acreditar. Te livra das drogas e nele tu estás. Você pode crer, aí basta ter fé. Você pode crer, é ou não é. Que Deus liberte os drogados e que seus corações sejam quebrantados. Aí, verdadeiramente, quem é sangue bom? E você não anda roubando, crer. Matando pra sustentar o próximo vício, morô? Você pode crer. Verdadeiramente, quem é sangue bom? Você pode crer. Não anda aí, fazendo sua mãe chorar. Você pode crer. Mas verdadeiramente, quem é sangue bom? Se liga na rima. Aí, irmão, se liga na fita, se liga na rima, se liga na fita, se liga na rima, se liga na fita, se liga na rima, se liga na fita. Morô, ladrão? Você pode crer. Crime e droga só tem a perder. É, você pode crer. Só Jesus pode salvar você. Você pode crer. Pode crer. Crime e droga só tem a perder. É, você pode crer. Pode crer. Só Jesus pode salvar você. Você pode crer. Pode crer. Crime e droga só tem a perder. Você pode crer. Pode crer. Só Jesus pode salvar você. Você pode crer. Você. Crime e droga só tem a perder. Você pode crer. Só Jesus pode salvar você. Pode crer.